aquele homem era muito egoísta e mau, muito mau mesmo. Ele sempre achava que aquilo que ele não tinha poderia ser tirado dos outros. Mas o seu filho era totalmente diferente. Um rapaz de 14 anos e de boa índole. Um rapaz esforçado, trabalhador, que queria possuir as coisas, mas com o próprio mérito e honestamente com seu esforço. Um dia, aquele filho disse para o seu pai: "Pai, eu vou ganhar o mundo. Vou procurar um lugar para trabalhar, ganhar dinheiro. E assim que eu começar a ganhar dinheiro, eu vou mandar ajuda para o senhor." E o homem, como era muito egoísta, um verdadeiro parasita, achou bom que o seu filho saísse pelo mundo para arrumar emprego. E sem se importar muito com o rapaz, fez com que ele prometesse mandar sempre uma quantia todo mês ou toda quinzena e, se possível, toda semana. E o filho disse: "Pai, assim que eu começar a ganhar dinheiro, fique tranquilo que eu mandarei ajuda sim." E aquele bom filho saiu de casa. E essa é justamente a história oposta ao filho pródigo. Porque, neste caso, o pai que era mau e ficou na casa. E o filho bom foi procurar o seu destino. E numa terra distante, aquele moço conseguiu um emprego de ajudante e caiu na graça do patrão e começou a progredir. E começou a ganhar dinheiro. E imediatamente cumpriu o que tinha prometido. Através do correio, todo mês, toda quinzena e, quando podia, toda semana, mandava um dinheiro para o seu pai, aquele homem egoísta e explorador. E muitos anos foram se passando. Só que chegou um mês que aquele homem, já envelhecido e sem ter mudado a sua personalidade, continuando a ser um homem avarento e egoísta, foi até a agência do correio para ver se tinha chegado o dinheiro através de vale postal. E não tinha nenhum vale postal. E falou uns palavrões ali no balcão e voltou no mesmo dia, na parte da tarde: "Chegou o dinheiro aí que o meu filho mandou?" E não tinha chegado. Falou uns palavrões e foi para casa. No dia seguinte, bem cedo, estava lá na agência do correio, grosseiro como sempre, perguntando se o dinheiro que o filho sempre mandava tinha chegado. Não chegou dinheiro nenhum. E ele começou a desconfiar que os funcionários do correio estivessem roubando o seu dinheiro, mas não era nada disso, não. É que o filho não estava mais mandando dinheiro. E ele não sabia, e continuou agressivo daquele jeito. E voltava para casa, resmungando, e no dia seguinte ia até a agência do correio para ver se o dinheiro tinha chegado, e nada. E aquele homem foi ficando cada vez mais grosseiro. Até que, um dia, naquele mesmo mês, alguém bateu à porta da sua casa. E ele foi atender, e era um estranho, pedindo pousada. E ele disse: "Entre, mas vai custar." E o estranho disse: "Não tem problema, eu pago." "Ah, mas eu quero adiantado." "Pois não, quanto é?" "R$100. "Bem." E quando ele abriu a carteira para dar R$100, aquele velho avarento, egoísta, ambicioso, viu uma carteira recheada de notas de R$100. Muito, muito dinheiro na carteira daquele estranho. E os olhos do avarento até brilharam. Então ele recebeu o dinheiro adiantado e indicou o quarto, que era do próprio filho, para que aquele estranho pousasse. E o estranho, depois de ter jantado, se recolheu no seu quarto, que era o quarto do filho daquele homem avarento, e o estranho ficou lá no quarto. E a mente egoísta e má daquele velho avarento, não consegui esquecer a carteira recheada de dinheiro. E ele ficou desejando aquilo para ele. E ele ficou pensando como que eu poderia tomar tudo isso. Se eu roubar o estranho, ele vai me denunciar para a polícia. E ele ficou com a mente fervendo, maquinando, bolando como possuir aquela carteira recheada de dinheiro. Como tirar aquilo daquele estranho. E ele ficou ali com os miolos queimando, bolando planos, até que lá pelas tantas da madrugada, depois de já ter bebido várias doses de pinga, ele teve a ideia de matar o estranho. Então ele foi até a sua cozinha, pegou uma faca comprida, tirou seu sapato e de meia, sem fazer barulho, foi andando até o quarto que era do seu filho, onde o estranho dormia profundamente. E ele, com maldade, maliciosamente, abriu a porta bem devagarinho e viu que o estranho dormia e até roncava. E ele achou que ia ser fácil demais. Mataria o estranho e enterraria o cadáver no quintal naquela mesma noite, naquela mesma madrugada. Ninguém veria. Então ele foi, se aproximou do estranho e no escuro do quarto cometeu aquele brutal assassinato. O estranho foi assassinado enquanto dormia, sem qualquer chance de reação. Um crime bárbaro, um crime hediondo, um crime execrável. Ele matou o estranho para se apoderar de uma carteira recheada de dinheiro. Então, depois de ter matado o estranho, deixou o corpo ali naquela cama, foi até o quintal, cavou uma cova e depois retornou para trazer o cadáver, embrulhado naqueles lençóis ensanguentados, e jogou o corpo do estranho e cobriu de terra, e ficou muito feliz com a sua bela ideia. Sim, aquela carteira e a mala também do estranho, tudo agora era dele. Então ele voltou para o quarto do estranho e abriu primeiramente a sua mala e viu que tinha muita roupa nova. Mas ele estava interessado em achar a carteira recheada de dinheiro e continuou procurando a carteira até que achou ali dentro da gaveta todo aquele dinheiro. Agora era dele. Então ele abriu a carteira e começou a contar aquelas notas. As notas novinhas de 100 reais, tudo era dele. Também tinha notas de 50, e tinha notas de 10, e tinha notas de 5, e tinha muito dinheiro mesmo. Aquele homem estava feliz, mas na mesma carteira também tinha documentos. E ele então foi ver quem era aquele estranho. E quando ele puxou o documento, ele reconheceu o nome e o sobrenome. E ele não acreditou no que estava lendo. Olhou atrás do documento de identidade, virou a fotografia era estranha, mas também estava ali o nome do pai e o nome da mãe, e o nome do pai era o dele mesmo. Velho avarento, sem saber, cego pela ganância, havia assassinado o próprio. E ele se atormentava e dizia: meu filho, por que você não me disse que era você? Depois de 20 e tantos anos, como que eu poderia te reconhecer? Ah, meu filho, agora eu compreendo. Você queria me fazer uma surpresa e eu fui um louco. E aquele homem chorava, batia no peito, lamentava. Foi até o quintal e ficava ali naquela sepultura recém-cavada, chorando e lamentando, cheio de remorsos. Porque o dinheiro foi a sua ruína. Aquele homem tão atormentado entregou-se à justiça, confessou o seu crime e não houve perdão. Passou os seus últimos anos na cadeia e morreu pobre. doente e miserável. Todo o seu remorso não foi capaz de trazer para ele um segundo de paz. E eu te garanto, nem depois de morto, nem depois da morte, porque uma pessoa que vive desse jeito caminha passos largos, não apenas para a sepultura, porque é lógico que o fim de uma pessoa dessa é a morte, mas caminha rapidamente para o Hades, para o merecido lugar de tormento, onde a sua alma não terá um só segundo de paz. Por isso, eu sei que neste momento, muita gente está ouvindo, e é lógico, muitas pessoas boas, dignas, trabalhadoras, honestas, estão ouvindo esta história e estão indignadas. Mas eu sei também que pessoas que não respeitam a vida de ninguém estão me escutando agora. Por isso, mude a sua vida e o seu comportamento. Ninguém pode ser feliz com a desgraça dos outros. Seja que tipo de ambição for esta, como que alguém pode ter um lar feliz se para isso destruiu outro lar? Como que alguém pode ficar contente com uma carreira se para conseguir aquele posto teve que derrubar outras pessoas? Como que alguém pode ficar contente comprando barcos e iates se consegue esse dinheiro através da venda de drogas, com sacrifício de vidas que se perdem porque não conseguem se libertar do vício? Como que alguém pode ter paz e ser feliz se consegue o dinheiro matando outras pessoas? Nós tomamos conhecimento que vidas foram tiradas por causa de 20 reais. Como que alguém pode ser feliz e ter paz assassinando o seu semelhante? Não há futuro algum nisso. Jesus Cristo disse: aqueles que com ferro ferem, com ferro serão feridos. Tudo que a pessoa semeia, isso também ela colhe. Há um código de honra até entre os bandidos. Quando um estuprador é preso, a polícia sabe que não pode colocar o estuprador na cela com os outros bandidos, porque os outros bandidos irão sodomizá-lo e castigá-lo, porque não admitem que suas filhas e esposas do lado de fora da cadeia corram esse risco com os estupradores. Agora, por que que nós e nossos filhos e nossas filhas poderiam então ser assaltados ou assassinados? É a mesma regra. Jesus Cristo disse: aquilo que você não quer para si, não faça para os outros. Em outras palavras, aquilo que você deseja que as pessoas lhe façam, faça você primeiro a elas, porque esta é a lei de Deus. Tudo o que você semear, isso também se fará. Então viva de uma maneira em que você faça pelo teu semelhante o melhor, para que também o melhor seja feito na tua vida. Nunca tente conseguir nada ou progredir às custas do sofrimento ou da desgraça de qualquer pessoa, porque isto não te seria proveitoso. Mas viva os teus dias em justiça e pratique o bem. E se você tem andado por uma trilha tortuosa até hoje, se houver arrependimento, haverá também perdão. Deus diz assim na sua palavra, e eu vou ler profeta Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Então, espalharei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis no meu caminho e o guardeis. Escute isto. Há reconciliação, à restauração, à redenção, através do arrependimento, de uma mudança que é operada primeiro por vontade do ser humano e concluída pelo poder de Deus. Viva a tua vida de uma maneira que, quando você partir deste mundo, você deixe frutos para a sua família, frutos para os seus descendentes, e este mundo melhor do que quando você o encontrou. Não é porque o mundo está sendo barbarizado e a violência aumentando que nós vamos colaborar para que este lugar se torne cada vez mais infernal. Mas faça hoje mesmo a tua parte para que você seja melhor, porque se você melhorar, este planeta será um lugar bem melhor para todos nós vivermos.